A pressão do gordinho. Vamos que vamos, gente. Satisfação enorme estar presente hoje aqui em Cachoeira do Piriá, quilômetro 114, no Festaço Pai d'Égua, véspera do Dia das Mães, e a galera em peso curtindo. Tchau, meu irmão. E a gente vai tocando só as principais, só as melhores, as músicas. Bora pra cima! Agora! Amigo Boca! E a galera de Gurupi detonando muito gelo, meu irmão! Dali DJ Anderson! Meu amigo Ginaldo, lá do Tropical! Fala, Ginaldo, um abraço pra você, do Anderson! Acima do guerreiro, bora! Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer: meu amor, vou casar com você. Quando você é gene na minha vida, meu coração se. Meu amigo Will Salamanha. Galera da loja Sulfici, a galera que patrocina os DJs do Tuxaua. RP Exclusive Fashion, meu amigo Rui. Pra galera. Olha o índio. Um abraço, Gê Silva, assessor de comunicação aí do gabinete do prefeito de Taquateua. Tá curtindo do chão, meu irmão. Oi, senti, eu vou mesmo em dois. Vai ficar maluco, vai? Vou ficar maluco. Pode crer. Vou ficar maluco sem você, amor. Amigo Cristiano Cena, galera de Gurupi detonando muito gelo. Ele que vai lutar dia 5, no outro mês, em São Luís, Cristiano Senna. Boa sorte pra você, viu, Cristiano? Sabe que é nóis. DJ Anderson. Cala da Vila dos Cabanos aí, ó. Mas o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Tio Gozawa está presente no Tuxaua também. Um abraço pra você. É na pressão do gordinho. Vi que era amor. Como é que é? Em que a gente se encontrou. Meu amigo Rony, desejando felicidade pra sua mamãe, pra sua genitora. Cê, Rony, já te amo tanto sem te conhecer. E aí, Piriá? É que nos meus sonhos você era lindo. Pessoalmente é mais lindo ainda. O nosso amor vem. Um abraço, Nilson, Denison, o Diego, o Diogo, vidas que viram. Leonardo de Cachoeira, só na manhã do Tuxaua. Vamos dividir uma casinha. Deus abençoe. Olha os anjos aí, ó. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. É a família. Galera do Tropical detonando muito gelo aqui do retaguarda. Um abraço pra você. Oh, oh. só Brasil. Viviane, batidão. DJ Betinho e Isabelense. Quero saber só quem tá solteiro, dá um grito bem forte aí, ó. Só quem é sincero, dá um grito aí. Alô, Pirinha, pra... Quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo. Dali, DJ Anderson! Recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você. Meu amigo Alex, tá na área da Turma do Gelo. Galera do 114, meu irmão. Que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Diz que o nosso amor nunca aconteceu. E agora só quem tá apaixonado aí, ó. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Marcelo Cristiano, bora Cristiano. Eu amava, delirava, percebi que eu amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Na pressão, DJ Anderson do Shawa. Olha o índio aí, Piriá. Diga só. Se os olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Vou me explicar. Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer. Parece até conto de fadas. Eu e você. Ah, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você antes sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Eu nem troco por nada. Meu anjo sem asas. Oh, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você antes sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Eu nem troco por nada. Eu quero saber só quem tá solteiro. Joga esse bracinho pra cima aí que eu quero ver. Joga o bracinho. E só quem tá solteiro. E só quem tá solteiro. Jogando, jogando, jogando, jogando. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Um abraço pro parceiro Nielson e a galera da Cefan Treinamentos. A galera que patrocina o DJ Anderson do Xala. A galera da Cefan Treinamentos. Um abraço pra você, Liels. Que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seu recado. Rosilene, Thalisson, Laurinete, Tamires, Naimone, Jacene, Rose, Alcilene, Jacielma, Janaína, a Aninha. Gente, as meninas arrebentando no Tuxaua. Pode crer. Diz aí, se você quer, eu também tô querendo você. Só quem tá feliz aí, ó. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Um abraço, Sandro de Paragominas. Tá arrebentando no Tuxaua. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. É na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida do índio, do índio. Olha o filhão. Show. Cadê minha torcida do Corinthians aí?

da terra. Tudo certinho, viu, gente? Logo mais a nossa domingueira vai começar a partir das 10 da manhã. Domingueira do Dia das Mães. E tem Tuxaua no Piriá, meu irmão. Quilômetro 114. Vem de bola, vem! Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Errei em machucar seu coração. Meu amigo Éder, Edson. Edson, Eléder, Eliane e o parceiro Lucas na área. Anderson. Não penses que vou ficar sozinha, triste e solitária, implorando seu carinho. Já te esqueci, não quero mais você. RP Exclusive Fashion patrocina o DJ Anderson considerado. É, nessa balada eu... Anderson Boca comparecendo na bilheteria. Alô, Boca! Vou me apaixonar com essa equipe, curtindo o som. Eu vou junto com nessa balada, eu vou curtir e dançar. Junto com o campeão, eu vou me apaixonar. Com essa equipe, curtindo o som, eu vou. Dali DJ Anderson! E agora? Fala, galera do Gurupi detonando! Agora é tarde demais pra você dizer... Nossa vez do Tropical, sempre detonando muito gelo, Muralinha! Vou aguardar vocês mais tarde aqui na Mingueira, viu? O que vamos? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o... Meu parceiro Tonzinho, lá tá em Nara! Thelma e a galera de Águas Lindas, curtindo do Chau no Piriá! Anderson. Se tu soubesse de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Toma marcante, toma. Quando parece que esqueço, encontro a sua. Pra quem tá apaixonado! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, eu parto sem você ao meu. Bate no peito aí, canta bem alto! Escute outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Puxar o periquitinho pro salão. Dança aí, ó! Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva. Embaixo do edredom, juntos a nos amar. Nossos corpos suando, querendo. Um abraço, Manel! Wilson, Ted! Jânio, Miguel e a galera da publicidade! Amigão do Dinho Santos da Vila dos Cabanos! A galera arrebentando no Tuxaua. Só pode. sucesso em todo o Brasil. E é pra dançar! O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a metade de tudo que você queria saber. Não sou culpa. E a galera da Campina, detonando muito gelo, muraria a galera da Campina, obrigado, viu? Daqui a pouquinho tem mais DJ Mauri pra galera. Então se der, escuta calada, investe, não chora. Ela diz o amor que um dia você jogou fora. Foi ela, foi? Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você deixou. Foi ela que me ajudou a levantar. Pressão do gordinho. Por que você não veste sua roupa e sai? Vamos pra galera também do Atlético do Piriá aí, viu, gente? Um abraço pra essa galera maravilhosa. A galera do Atlético. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. Como é que é? Enquanto você dorme, penso em nós dois. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama. Galera do Tropical, lá de Gurupi. Mas esqueci. Tá detonando muito gelo aqui na retaguarda do índio. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo. E é pra dançar agarradinho no tuxau, meu irmão. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar. Isso aqui é sucesso, meu irmão. É o meu telefone. Essa pessoa que tá com você vai te pedir pra me esquecer. Não sabe da metade o que a gente passou das nossas noites de amor. E agora? Liga e espera. No Google Boy, o espetáculo é onde ninguém vai parar. Vai me ligar. Gugu detonando. DJ Gugu no Gugu Boy vai. Fala, Gugu. Espetacular. Liga e espera. Aqui é a galera de Moaná, meu irmão. Espetacular. A galera também é tuxava. E vai parar. Vai me ligar. Vai me encontrar. DJ Gugu no Gugu Boy vai Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Bora, Pato Roco! Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida me separe em alguma. Só as melhores do Chawa. Quero flores em vida. Seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. E agora? Eu quero viver a vida. Quero flores sem vida. Fala, meu parceiro! No jardim do amor, Leozinho! E a galera de Barcarena tá na área. Eu quero. quero ver. Ali meu parceiro Luan, lá de Coraci. Oi, Luan! Um abraço pra você, do seu amigo DJ Anderson. A galera de Coraci curtindo do Chaua. Hoje, em Cachoeira do Piriá. Nosso amor, Henrique, Evan e companhia H. E mais tarde tem a Domingueira, começa às 10 horas. Domingueira do Dia das Mães. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de o dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vêm e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. E é sucesso? Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da... O meu parceiro Maurício da GDC lá de Abaetetuba. A galera que faz a mídia do Chão. E Maurício! Te vejo nos meus... DJ Maurício, oi Mauri. Vendo o céu, então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Meu amigo David! E a KDC também! Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. Assim. E é pra dançar! Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Desde já eu queria parabenizar e dar os parabéns, felicidade a todas as mamães de Cachoeira do Piriá. Feliz Dia das Mães pra galera aí, viu gente? A gente procura sempre fazer o máximo possível em agradar a galera. Muita gente gosta de rocha, funk, reggae, melody, forró. Vários hits, com certeza. A gente vai procurando agradar todo mundo. Você que quer uma música, chega aqui com a gente, porque aqui no Tuxá o que vale é a humildade, tá bom? A gente procura tocar de toda. Procura tocar as músicas que a galera gosta. E eu vou logo tocando a minha primeira aqui pro Dia das Mães. Gilson Vani, a galera de Tracuateua, curtindo do Chaua. Já já tem melody. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Como é que é? Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. G. Silva Vale de Tracuateua, curtindo do Chaua. E você, Simora, que quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. A galera que tá apaixonado. Relacionamento. Isso é Tuxão, meu irmão. Discussões. Tuxão. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que... O cara tá afim de curtir na moral, tomar aquela cerveja bacana.

dançando, vai dançando, vai dançando. E desce, e desce, e desce, e desce, e desce. Pra as novinhas do Piriá, quero ver. Eu vou, sentar agora eu vou, eu vou, eu vou. Atenção, Pinho, comparecer aqui atrás do comando. Alô, Pinho. Pararatingo, pararatingo. Atenção, Kikito! Aparecer aqui! Eu vou, sentar agora eu vou. Pararatimbum, pararatimbum. Eu vou. Deixa sentar, menino, não se esqueça. Deixa a novinha, vai te dar dor de cabeça. Deixa, deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais. Como é que elas vêm? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e viria pra cima, pra cima. Só quem é sincero dá o grito! Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. Meu amigo DJ Jário, tô na comissiva arrebentando aqui do ladinho. Um abraço, DJ! Mas não, toma. Não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Já vem rebolando. Volto pra ousadia. Eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada. É amor vagabundo. A festa na suíte. Alivia o estresse. Eu sei que a mulher. Quem tá feliz, quero ver agora. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e eu quero ver! Que saudade! Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora! Que saudade da minha ex! Sentando e depois rebola! É, já é! Como é que é? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai. Que se foda minha ex. Que se foda minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pra macharada se ligar assim, ó. E agora? Ela já tá louca, engraçada, ela aqui. Desce, tá. Quando o menor manda desce, que desce. Quando eu mandar você fica, vem. Vem, periquita, vem. Vem, periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Tu vem rebolando na puta. Vem, periquita, vem. Vem, periquita. Vai, vai, vai, vai, vai. Aqui que ela desce, aqui que ela desce. Vem, vem, periquita.